Thank you. Foi, obrigado. 2-2, 2-1. Vai, comprei o perfil da árvore na fissura. Quieto, 180, solicita coordenar 160, perfil da árvore, 2-2, 2-2, 2-2.